estabilizado no localizador, tá visual, facilidade de uma base pela direita, 17, Oscar Lima, X-Ray. Oscar Lima, você vai manter o ILS e junto à torre vai fazer a solicitação, torre 1895. Mantendo o ILS, torre 1895, Oscar Lima, X-Ray. Oi, Salvador, Papatango, Oscar Lima, X-Ray. Boa tarde, está 3193, passa 2 a 3. 393, submantém 340, saída da EL. 340, se mantém, possível voar da EL, está presente? Restrito ao 300, autorizado da EL. Direto da EL, restrito ao nível 300, está 3193. A 3216, Recife agora, em 1285, alterna, 1-3365. Recife 1-2685, 1-3365, Santa Teresa do Meia, boa. Utilizado táxi via pátio 1, Índia Alfa, até o ponto de espera da 1-0, laxa minha torre, 1-1-8-1-9-5, ajuste na 0-0-9. Siga 9-6 aqui, Mike. 7 baixado, checado, Oscar Lima X-Ray. Oscar Lima X-Ray foi autorizado, a 17, Marca Antena Palestra. Autorizado, pouso na 17, X-Ray. Você vai ter que aguardar mais cerca de 20 minutos. Vai ser, se desejar prosseguir para o ELS, vai ser vetorado para ser sequenciado. Em mais ou menos 20 minutos é autorizado o ELS. Aqui, mantém o 060 pro de pelo, posição pelo para ingressar na chegada. Bom, filho. Olha bem aqui, Mike, confirma a velocidade indicada. Obrigado. Uma centena vindo aqui do Delta e aguarde transferência. Siga com o meu velho. muito ruim a recepção aí do Lula, velho. Faz um check, chame novamente, por favor, tá picotando. Isso é 1251, alterna 1-3395. Restrição 251-3395, tá? 3193, obrigado. Alto claro, Arthur, Lula, vem, prossiga. Não é de alto saído, por favor? Tango Eco Zulu November, autorizado Sierra November, India, Charlie, nível de voo 085, decola pistão na 7 curva direita, corredor Axé, inicialmente restrito 1 no mil pés, código transponder 532, controle 19.35. Desça, corrigindo, suba 180, saída Arbor. 180, saída Arbor. É, o senhor ligar o vídeo das instruções, da casa? Passaram 2262, a transmissão está 2/2, com forte chiado. Ligue da instrução de altitude 2262. 2262, obrigado. Tá 3805, autorizado, chame pro táxi. Promover acionamento, reporte táxi. Táxi autorizado, ingresso na 17, reporte alinhado. Desça nível 060, chegada Mari. Estimativo, desça para o 060 na chegada Mari. 35474. Lima, Lima Alfa, mantém o nível 090. Proa da chegada, proa de Mari, para ingressar na chegada Mari. Lima, Lima Alfa. November, autorizado ingresso, reporte alinhado, pronto. 070, Lima, Lima Alfa. Salvador, 35486, 6 miligramas ao quilo, autorização para eventuais. 35486, tá pronto, copia? Vilma? 35486, autorizado, Cia Bravo, Lima Eco, nível de voo 200, decola da pista 190, com curva à esquerda, sai da Momo, VATAP, código 5535, controle 19, decimal 35. Meu ajuste 1009, reporte estabilizado no LS. 2009, reportarei minha 3DZ, pode considerar a restrição etapa? Limita a restrição, minha 320. Sete. Protegimento correto, reporte para posicionamento pushback. Pode ser. Novembro, autorizando a decolagem, centena com 10. Proa de Ponce para Ingrés, na chegada a Ponce, 5626. Motor 3805183 a bordo, 4 horas e 10, alternando o galeão para o sucesso. Gara Mari. Pelo novembro, 49, controle, 1935, por favor. 1935, eco, Zulu novembro. Boa tarde, bom voo. Boa. Controle Salvador, eco, Zulu novembro, decolou na sua escuta. Confirma controle? Eco Zulu November, senhor, decolou na sua escuta. Copiado, mantenha o número 10, Eco Zulu November, confirma a proa ideal para IDC. 318, senhor, Eco Zulu November. Inicialmente, Zulu para o 085, mantendo o corredor axé, aguardando para prosseguir na direto destino. Autorizado a acessar para o 085, mantendo no corredor axé, aguardando a autorização, vá direto e IDC, Eco Zulu November. Salvador, boa tarde, Alvoro 397, Nogueira 5, com a informação quilômetro. Boa tarde, Goro 397, copia? Copio. Voo 1397 autorizado para Congonhas, nível de voo 360, decola da pista 1-0 com curva à direita. Era da El Leda Bridge. Em Bridge intercepta a Upper Zulu 16. Bravo, Hotel Zulu, direto Trive, após conforme plano de voo. Código 5537, controle 119, decimal 35. Autorizado nível 360 para Congonhas, decolando da 10 com primeira curva direita no perfil da El Leda, após voo a Bridge para interceptar Upper Zulu 16, voar Bravo Hotel Zulu, depois direto Trive. Seguir conforme o plano. 5537 transponder, 1935 é o controle para o gol 937. Despejamento correto, reporte para o posicionamento, pushback, gol 13997. Portaria. Portaria. 5474, prossiga para 2010, ajuste 1009, reporte estabilizado no LS. Para 2.000 pés, ajustado em 1.009, autorizado LS, apartamento estabilizado, 35474. Eco Zulu Novembro, direto destino Eco Zulu Novembro. Está presente, autorizado, direto destino Eco Zulu Novembro. Hoje na 630, complete aproximação, torre 1.1895. 14.895, Xenera 630. Novembro, assim que possível, estimado de pouso. 1800, é com o Zulu Novembro. 1800, copiado. Patrão, controle, Salvador, Passaredo 2262, senhor. Passaredo 2262, controle Salvador, prossiga. É, nós vamos passar a posição Arbor em mais dois minutos, senhor. A possibilidade de coordenar para o direto conquista para a gente, por gentileza? Sim, qual seria a pro ideal para a conquista 2262? Essa mesmo, a 260. Aguarde. Obrigado. Autorizado, direto conquista 2262, suba e mantém 80. Uno 164, reduza para 2100 nós. Lima Alfa, prossiga para 3000 pés. Baixo travado. Lima Alfa. Pouso 2, nossa. Autorizado o pouso na pista 0. Ele pouso na 0, chegaram 6320. Desce ao nível 060, chegada marinha. Uno 164, vai descer agora para o nível 050. .3805-54, controle, 1935, no voo. Obrigado, boa tarde. Controle, boa tarde, até 3805. 3805, submantenho 300, saída da EL. 300 da EL, é possível voar lenta? 14 mil pés é possível. Obrigado. Só vai manter a chegada e reduzir para 220 nós, 9074, para o sequenciamento. Direita 19. Salvador, Xanel 6320, livrando o escudo. Xanel 6320, táxi via Alfa, Juliette, posição 612, parte 1. Alfa de 10 prossegue a 612, é o 6320. Lima Alfa para o sequenciamento, curva à direita na proa 045, nessa proa intercepta LF, desce para 2000 pés, o ajuste 1008. Lima Alfa, preciso que mantenha a presente velocidade até próximo de Duna. Tarde, boa noite, 85, vai descer para 4, corrigindo, vai descer para o 070, na chegada, PONF, 1008, ajuste. Salvador 1116, vai descer ao nível 070, chegada Mari, com ajuste em Salvador 1009. TB5626, prossiga para nível 070. 070, 5626. Trevo 5474, estabilizado na LS, Campa Vista, pista 10. Trevo 5474, complete a aproximação, torre 1, 1, 8, 95. 118.95. Salvador, boa tarde, ATRIP 5474, estabilizado na LS, 3 milhas do externo. 5474, porta externa, baixada atrasada, ajuste 1009. Portará no externo, baixada checada, ATRIP 5474. Romeu, Juliette, Romeu, Mike, mantenha nível 1115, reporte no Pavé de Salvador. O 1164, vetoração para o sequenciamento, seu vetor vai curvar à esquerda para o 010, limitado pelo localizador, prossiga para 3000 pés. 010, limite ao localizador, baixa para 3000, 1164. 1074, seu vetor, curva à esquerda, proa 10, limite localizador. Desça para 4000 pés, gol 9074. Feito autorizado, via base, via alfa, postando, passei com a torre, passei com a torre, rápido. 1895. 1895, grato. Fala, trip 5486, para o pushback, consideracionamento para o pátio 3, em posição de número 3. 5486, autorizado de chantagem. Lima, Lima Alfa, controle Salvador, prossiga. Copiado Lima, Lima Alfa. Reporte estabilizado no LS, confirmando IRS do pouso na 1710. Desce para a pista 10, está de 1-0-0 com 12 nós. Amador para 3805, passando na 5-0. A 3805 vai chamar agora o centro Recife em 1251 e alternar 1-3395. 1-2-3-9-5-3-0-5. Obrigado, Sérgio. Novemba, Yankee Mike, vetoração para o sequenciamento. Seu vetor vai curvar à direita na proa 270. Em caso de falhas, após 10 milhas nessa proa, reassume na proa de Duna. Está presente, curva à direita, proa 270. Lima, Lima Alfa, controle, prossiga. Tá, 3283, falta um ponto de operadão no zero, pronto. 3283, após o pouso da TR na curta Lima. Após a passagem da aeronave da TR na curta Lima, tem um no zero, tá, 3283. O 1164 vai reassumir na proa de Duna e descer para 3000 pés. Proa de Duna, baixa para 3000. 5626, redução para 2209. 2209, respeito 5626. Já no localizador, vai ter acertado o localizador, já acertou o localizador, voo 1164. 1164, complete a aproximação e aguarde a transferência. Positivo, vai dar a transferência. 5626 vai descer e manter o 070. Desce e manter o 070, 5626. Gol 9074, reassuma a navegação para o Edduna, desça para 3.000 pés. Gente, reassuma a navegação para o Edduna, descendo para 3.000 pés, gol 9074. 547403, direito 21, nesse manobra. Direito 209, 5474. 008. Mantendo 070. Tudo pronto, são 895. 5486. Utilizar a decolagem 10223. Via Alfa, reporte Anjo Juliette. Reporte Anjo Juliette. Salvador, Lima Alfa. Lima, Lima Alfa, reporte na final da 17, agilizando a medida do possível, ajuste é 1009. Lima Alfa. Correção, 1008 no ajuste. Lima Alfa. 5626. Informo que o Lima Alfa vai cruzar a final da 190, viu? Suficiente. Azul 4116 vai descer para 3.000 pés e manter a presente proa sob vetor. O 0885 reduza para 2109. Vai prosseguir para 4.000 pés no 0885. Para a aeronave que recebeu, a aeronave que recebe o 1164? Para a VEC 58, 1164. Sim. Controle Salvador 3223. Reportagem estabilizada. 3283-05, 1935. Estabilizada. Verdão, reporte estabilizado, 9074. Controle TAM 3283, bom dia. Passarei do 2262, vai chamar agora Recife em 1260 e alternar 128.8. Gente, Lima Alfa, centena com 12. Arbor, qual 360? Arbor 360, pode ir, aprovar Arbor? Autorizado, TAM 3283. Bom dia. TP5626, desça para 2.500 pés, 2.500, autorizado para o Edduna. Patrô Edduna para 2.500 pés, TP5626. 1194, torre 1, 1895. 1895. Oi, Salvador, 1164. Estamos a uma milha de Índia Serra, baixada travada. Gente, 1164, continue aguardando pista livre. Aguardando pista livre. 5486, decolado. 07, controle, 0935, bom voo. 0935, bom voo, obrigado, 5486. Meia, autorizado para o Edduna, desça para 2.000 pés, aguarde, é posta avisada. Controle. controle, 35486, no perfil da saída Momo, transição VATAP. Suba 200, saída Momo, 5486. 200. Lima, Lima Alfa, solo 08, frequência livre estacionar. 1970, tempo 5626. Localizador, referências, voo 9074. 9074, complete aproximação, torre 1, 18, 95. 1895, voo 9074. 96 aqui, Mike, curve à esquerda, proa 190. Esquerda, proa 190, 96 aqui, Mike. 4196 da Azul, desce para 2000 pés, reporte estabilizado. Desce para 2000 pés, reporte estabilizado, 4196. 5626 da Trita e prossegue para 2000 pés e reporte estabilizado. 2000 pés, reporte estabilizado, 5626. 1885 para o sequenciamento, vai curvar à direita na proa 230, limitado pelo. Limitado a 10 milhas. Proa 230, limitado 10 milhas, gol 1885, está atingindo 4 mil. Nessa proa, 230, vai descer para 3 mil pés, gol 1885. Descendo 3 mil, 1885. Novemba, Yankee Mike, prossiga para 4 mil pés, aguarde o último vetor para o localizador. Desce agora para 4 mil pés, na proa 190, 93 Mike. O gol 1885 vai descer para 2 mil pés, na proa 230. 2.230, 1885 da Gol. Quilômetro Oscar, proa da rotatória. 16, Belo Horizonte, direto Trive, direto Oplib, direto Mugope. Após o pontão de voo. Código 5562, para o controle 19.35. Nossa posição de 1 hora, Gol 1885, está 1.000 pés abaixo, confirma. O gol está abaixo e não há razão de descida maior. É um tráfego que vai segui-lo, na aproximação. Está passando agora 5.500. O tipo é um Papa Alfa 28. Paciente, gol 1885. Falou, gol 1164, boa. Correto, reporte pronto para correção. Para acionamento táxi, emitor e frequência 18 decimal 95. Confirme o PAT e pessoas a bordo. 9. Ele deu 90, gol 9074. 1885, reassuma na proa de dunas, desça para 2000 pés e reposta estabilizado. 2000, proa de dunas, reposta estabilizado, 1885. Recurso Novembro vai chamar agora o Centro de Recife em 12685 e alterne 13365. 7 está no gate 5, pronto para puxa acionamento. O 1397, aguarde para pushback. Aguardando. Após ingresso da aeronave da companhia, será autorizado, tá? Mais uns 3 minutos. Tá ok, obrigado. Romeo Oscar, reporte na rotatória. 1885, redução. Reduza para 1709. 1970, gol 1885. 7, vai para a posição 9 no pátio 1. Atento ao veículo Follow Me através do pátio 8. Do portão 8. Pátio 1, até o Follow Me. Azul, 4196, está clicado? E aliás, Azul, 4196. 4196, complete aproximação, torre 11895. Torre 11895, bom trabalho, Azul, 4196. Novamente. 1885, reduza para a mínima. A aeronave que o precede é um Eco 190 com 160 de ground na final. Gente, reduzindo, gol 885. Controle do 35486, autorizaria da presente prova de Elefa ou Ratap? Guardo no 008, 35426. Quatro é o segundo aguarde. Segundo aguarde para calibre 4196. A aeronave já está ingressando no pátio, vai ser liberado em mais 10 segundos. Mas é um absurdo isso daí, você sabe disso. E por que que vocês fazem o contrário que está escrito? Você pode fazer reclamação formal na IES, tá ok? Aqui na fonia fica complicado que você vai congestionar. Pode fazer reclamação formal na IES. Isso, infelizmente eu não posso abrir a porta e vai escrever você. Se o senhor achar necessário, tá ok? Mas 10 segundos será liberado. A aeronave da companhia, inclusive, já está em breve, já vai liberar a sua causa. Na pista 17, você vai fazer um 360 sobre a rotatória pela esquerda e vai chamar a torre em 1-1-8-9-5. Calibre 360 pela esquerda, a rotatória chama a torre em 2-1-1-1-1-1. Localizador, gol no 885. Gol no 885, complete a aproximação, torre em 1-1-8-9-5. 895, grato. Oscar, mantém espera na rotatória, ajuste 1008, aguardando para prosseguir 17. Oscar. Oi, Salvador, boa tarde, gol no 885, a 2 milhas do Índia Serra, baixar, travado, visual com campo. 885 é o segundo, ajuste no 008, continue agora na pista livre. 008, aguardando pista livre, 1885. Trip, chama solo 219. 219, 226. 4116 da Azul, foi autorizado no 0, 120 graus, 10 horas. Livre pouso, Azul 4116. Táxi, via Alfa, mantém posições da Juliette. Alfa, mantém a posição da Juliette, 126. 1-1-8-9-5. Completa a aproximação, transfere agora para a torre, 1-1-8-9-5, grato pela compreensão. Nada. Na 6326, desça para 2000 pés, ajuste no 008, resposta brilhada em LR. Para 2000 pés, no 008, desça na 6326. Pode voar direto do lado, presente? Mantenha a prova de ataque aí, 6326. Está realizando push no porto 15. Se impossível, está autorizado o ingresso na Juliette, vai seguir posição 4. Parte 1. Novembro Yankee Mike, é o segundo na aproximação, ajuste no 008, continua levando a pista livre. Sua dianteira está autorizado, ingresso Juliette, segue para o pátio 4, pátio 3, posição 4. Juliette, rapaz, o 434 Liseal, entrou para o pátio 3, posição 4, 35623. Azul 4116, no solo azul 16, agiliza direita, solo 219. Direita, solo 219, bom trabalho, azul 4116. Azul 4116, táxi via Alfa. Mantenha a posição antes da Juliette. E Alfa 4116. 5, tempo autorizado, 1-0, vento em Salvador 090, 12-9. Autorizado o pouso na 10, gol 1-8-8-5. Vai chamar Centro Recife em 1260 e alternar 1-2-8.8. 1-2-6-0, 1-2-8-8, grato, até daqui a pouco 5-4-8-6. É. Recife, ajuste no 008. Indy Alpha no ponto de espera da 10, 1895, ajuste no 008, gol 1397. Romeu Oscar foi autorizado na 97090-109, ajuste no 008. Repouso no 7, Romeu Oscar. No 885, zona 8, direita no 209. Azul 4116, autorizado, ingresso Juliette, segue para posição 8, parte 1. E aí, Juliette, segue para posição 8, 116, obrigado. 397, está no ponto de espera da 10, pronto. Decolagem imediata? Afirmativo. Ingresso, decolagem imediata, 1109. Livre decolagem da 10, bola 397. Juliette, posição 3, parte 1. Bravo, Eco Tango. A critério, Bravo, Eco Tango. Oi, o November Yankee Mike cruzou o mapa 2-3. November Yankee Mike, continua a aproximação, aguardo usando pista livre, ajuste no 008. O Salvador, Xenem 6142, informação Kilo. Xenem 6142, autorizado para Recife, nível de voo 350, via Upper Whisky 58, decola da pista 10, saída Puca, transição Caju, após decolagem curva esquerda, código 5572, controle 1935. Autorizado Recife, nível 350, via Upper Whisky 58, decola na Puca, transição Caju, falando da 10, curva esquerda, transpone 572, controle 119-35, Xenem 6142. Protejamento correto, reporte pronto, estacionamento pushback, o Xenem 6142. 6142. Mike, foi autorizado, 10, 130 graus, 12 off. Livre, pouso 10, vem pra dentro, Mike. Roxanamento 326, controle do Salvador. Escuta. Já está visual com o aeródromo? Afirmativo, tá 2 milhas tuna. Perfeito, complete a aproximação, 2 em 1, 1895. 1895, graço com a porta. Comente. Torre Salvador, muito boa tarde, Oceaner 6326, agora no localizador da pista 110. 6326, repórter externo, ajuste, Salvador 68. 10, 18, repórter 397, decolada 22, controle 11935. 1935. Autorizado Manati, tá no mil pés, decola da pista 17, curva direita, corredor Axé, restrito 1 no mil pés, correção, mantém 1 no mil pés, código 0132, controle 11935. Eu acho que forme isso, eu dou a bordo, Pátio. estacionamento táxi Semi Torres, 18.95, ajuste 1008. Siga, Mike Acosta. Treinamento autorizado, Spartax. Siga, Bravo Eco, Tati. 42.1, despeca essa nota. Autorizado, reporte o táxi, eu chamei 6142. Passará. Autorizado a acionar, Whisky Anco Uniforme, acionamento, reporte para o táxi. Sou externo, acionamento 326. 326, foi autorizado, 1-0, 120, 10-9. Livre pouso, 1-0, acionamento 326. Cliente, contar no pátio 1, na Taxway Lima, chame torre, frequência 1-9-5. Hoje no VM Yankee, Mike. É, segue Lima, Mike, e chama a torre na Quebec para cruzamento da 1-7. Meia dúzia, Fernando Galeão, autorizado a iniciar, reporte para ingresso. Autorizado, uniforme. Reporte aliado. Três vezes, pode livrar na porta. Acredito, sério do senhor. E após 1-2-1-9. Vai livrar na porta, então 2-1-9 após. Direto. Salvo Salvador, muito boa tarde. Hoje é 6326, livrou na porta, pra lá. 6326, autorizado, táxi via Alfa, mantém a posição antes da Juliette. O táxi é via Alfa e mantém a posição antes da Juliette, isso não é 6326. 1397, chame Recife, em 1251, alterna 1-3395. 1251-1395, centro Recife. Gol 1397. 133.95, gol 1397. Afirmativo, retificando 1-3395, obrigado. Controle Salvador, Juliette Romeu Mike, passa o traverso. Salvador. Copiado, Juliette Romeu Mike. Reporte em mais 70 milhas da presente. Quanto mais 70 milhas do Juliette Romeu Mike? Pela presente, velocidade em mais meia hora, aos 1800. Ou 30 minutos, Juliette Romeu Mike. Vem aqui, Mike, mantém a posição. Canal 6142 para o táxi, 124 a bordo, 330 alterna Natal. Recordo, categorizado táxi, reporte alinhado e pronto, 97. 08. Aí que qual pátio que você vai? Pode esperar, chame torre, frequência 1895, ajuste 9008. Vicente, 1908, leve táxi, 295, pode esperar, 6142. Alfa, Juliette 6326. 6326, após a aeronave da companhia livrar o pátio 1, está autorizado o ingresso. Portão 1, pátio 1. Gente, após a aeronave da companhia, pátio 1, portão 1. 6325, está pronto a cópia? No 5, no 5, no 5. 6315, autorizado para Guarulhos, Lisboa 360, de acordo a pista 1-0, curva à direita, saída da El, Leda, Bridge. Em Bridge, intercepta o Zulu 1-6, segue Belo Horizonte, direto trilha, após conforme plano de voo, código 5560, controle 11935. Leda, Guarulhos 360, pista 10, curva à direita, El, Leda, Bridge, uniforme Zulu 1-6, 5560, transponder, Oxane e o... Controle 1935, 6315. Cortejamento correto, reporte para posicionamento pushback. Chanel 6315. Vai reportar, né? 142, ponto de espera pronto. Leão 142, autorizado. Ingresso de decolagem 130 graus, 10 nós. Ingresso de decolagem, Chanel. Posta autorizada, decolagem 130 com 10. Mike, frequência livre, boa tarde. Mike, é Costa, controle já, 35, por favor. Costa, fora do solo. Mike Acosta fora do solo. Mike Acosta, controle, 1935, por favor. 1935, certo. Controle, Papa Romeu, Mike Acosta. Confirma para o controle? O Mike Acosta, senhor, agora atingiu 1000 pés no corredor acesso. Confirma o destino, Mike Acosta. Manati, plataforma marítima. Autorizado, prossegue direto, Manati, reporte 20 milhas fora. Reportará 20 fora, autoriza 3 mil para o Mike Acosta? Inicialmente autorizado 2000, aguarde para prosseguir na subida. Até 2000, vai aguardar para prosseguir, ó. Olhe Salvador, boa tarde, Sanel 6142. 6142, sub uma tenha 350, sai da PUCA. Sai da PUCA para o 340 mesmo. Para o 350 mesmo, 42. Sai da PUCA para o 350, 350. PUCA para o 350 mesmo, 42. Mike Costa, autorizado 3000 pés. Graças à presença, 63. Prossiga, Juliette, quer aquilo. Confie pessoas a bordo, Juliette, quer aquilo. 04. Reporte atingindo 120 para início de lançamento. Whisky Yankee Uniforme, chame Recife, na frequência 1251 e alterne, 1-3395. 1251-1395, uma boa tarde, senhor.